fechados. Mukti-mukopanishads. Isso tem o nome de 108 Upanishads. Isso também está falado no Chaitanya Charitamrita. Madhilila, capítulo 7, verso 108. Desse, Srila Prabhupada diz que apenas 8 são considerados como os mais importantes, certo? Primeiro é o Ishupanishad, Prabhupada traduziu, a gente tem aí o Ishupanishad, é importante, inclusive também tem que entrar na bibliografia do curso. Kenupanishad, Katupanishad, Prajnupanishad, Mundakupanishad, Mandukupanishad, Taittiriya Upanishad, Aitareya Upanishad, Chandogaya Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad e Svetasvatara Upanishad. São os mais importantes. Nesta lista, 10. Os 10 primeiros desta lista, tanto Shankaracharya quanto Madhvacharya escreveram comentários. Então, foram os que foram mais analisados pelas tradições e tentaram restabelecer, depois de Shankaracharya, a questão do personalismo. Então, Shankaracharya se aproveitou dos 10 principais Upanishads para dar a versão. Hã? Os 10 primeiros. Os 10 primeiros Upanishads. Ele só não analisou, não comentou o Svetasvatara Upanishad, que é um Svetasvatara Upanishad, é muito bom porque ele trabalha a questão do porquê da vida, por que estamos aqui. E depois ele vai falar sobre o processo de yoga, vai definir alguns conceitos do yoga. Esse daí é importantíssimo. Eu tenho ele, tenho que traduzir agora para o inglês e fazer comentário baseado no Bhagavad Gita e. É um livraço, isso aí é um livraço que eu tenho que ter, entendeu? Você não tem, sim? Não, estou falando de traduzi-lo e dar explicações baseadas nos livros Vedanta Vaishnava. Então, Shankaracharya. Esses comentários são chamados como os Bhashyas. Bhashyas. São comentários dados para o Vedanta Sutra, é um termo, Bhashya. Bhashya é comentário, uma explicação sobre alguma obra. E eles têm citado passagens do Svetasvatara Upanishad, e bem como do Subala Kaushitaki e do Maharanayana Upanishad. Ramanujacharya, que também é um Vaishnava, que é da linha que Krishnamacharya, o mestre de yoga moderno, descende, vivendo essa linhagem de Ramanujacharya do século XI. Ele comentou a importante passagem de 9 dos 10 primeiros Upanishads, porque a lista de 10 foi recebida em especial atenção por 3 grandes Bhashyakaras. Eles então são chamados de Dasha Upanishads. Esses 10 primeiros são chamados de Dasha. Dasha significa 10. Mas no todo, a lista de 11 são considerados por Srila Prabhupada como as mais importantes, incluindo então o Svetasvatara Upanishad, 3 dos quais Shankara e Madhvacharya citaram em seus comentários. Então, depois são considerados alguns também importantes, sobraram, né, depois desses 11, sobraram 97 Upanishads. Esses são 11 importantes para o Prabhupada, 10 são as mais importantes dentro de um cânone da filosofia védica, ou pelo menos dos estudiosos dos Vedas, como os mais importantes. Só que ao todo foram citados 14. Esses 14, os 10, os 11 para o Prabhupada, mais os 3 que esses dois, Shankaracharya e Madhvacharya, citaram, estão sempre citando nos comentários deles, eles foram os mesmos que Vyasadeva usa no Vedanta Sutra. Então, o próprio autor dos Vedas, do Vedanta Sutra, dos Upanishads, quando ele compila o Vedanta Sutra, ele usa esses 14 Upanishads que são citados. Portanto, os 14 Upanishads do Vedanta são Ishupanishad, Kenupanishad, Katupanishad, Prajnupanishad, enfim, tudo o que eu falei até agora. Desses 14, várias porções são dos quatro Vedas. Ou seja, esses 14 livros, 14 Upanishads, são extraídos tanto do Rig, do Yajur, Sama e Atharva Veda. Dos 14, 8, o Brihadaranyaka, o Chandogya, o Taittiriya, Mundaka, Kata e Aitareya, Prajna e Shetvatara, 8, são considerados por Vyasadeva como sendo os mais importantes. O próprio autor destaca esses oito como os mais importantes de todos os Upanishads. São importantes mesmo, porque estão trabalhando principalmente a questão do autoconhecimento metafísico, entende? Porque ele está falando. Todos eles aqui vão dar alguma definição do yoga como processo de autorrealização. Dentro do campo de Gyana, Gyana Yoga, conhecimento. Esse conhecimento dos Upanishads não tem nada a ver com especulação e com atividade de sacrifício, rituais. Não tem nada a ver com ritualismo. É conhecimento, é Gyan Yoga. Acima disso, como eu falei, tem uma estrutura de conhecimento, que é Gyan. Acima disso, vai ter Bhakti, que é a literatura posterior ainda aos próprios sutras. No, na Sampradaya, na escola da Gaudiya Vaishnava, que é a que nós seguimos, Baladeva Vidyabhushan, que viveu no século XVII, entre o século XVII e XVIII, se destaca como um grande mestre, um grande acharya do Darshan Vedanta, ou seja, ele foi quem representou novamente o Vedanta Vaishnava. Outro grande Gaudiya Vaishnava, o acharya, aqui não é muito mencionado com tanta necessidade de se demonstrar a sua importância, mas ele tem uma grande importância entre o Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, porque ele seguiu as instruções de Chaitanya Mahaprabhu, ele tomou inclusive iniciação de Chaitanya Mahaprabhu, que foi Jiva Goswami, e ele fez essa ligação dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu com os Upanishads e também o Vedanta Sutra. O trabalho dele é o Sat Sandharma. São seis livros de filosofia Vedanta, os Upanishads, só que na visão de Bhakti. A coisa mais bela que existe. Tem bastante trechos. Né? Tem. Tem inclusive impresso, tem um volume que eu trouxe. Isso aí é assim, é o alto nível de entender a filosofia. Ele explica todos os Ai, Upanishads. eu quero ler esse. Ele explica todos os Upanishads com o conhecimento do Bhagavata. É uma coisa impressionante. Sandarbha. Isso aí tudo vai estar vai estar estudando. Então, Srila Prabhupada disse que ele foi realmente um grande acadêmico e filósofo do mundo. Ele escreveu mais de 100 mil versos. E também ele. Isto. Jiva Goswami. E ele também fez um comentário fantástico do Vedanta e do Srimad Bhagavatam. Esse eu não tenho, até conseguir esse livro, porque é um comentário do próprio Bhagavatam. Impressionante. Mas no século. Isso aí ocorreu no século XVI. No início do século XVIII, havia uma disputa entre as doutrinas Gaudiya e Ramanandi, uma seita de Jaipur, que pertencia à corte de Jai Singh II, no qual obrigou que Baladeva Vidyabhushan, esse Rai Singh, Jai Singh, ele. Ramanandi era uma linha monista, tinha um pouco de influência monista e não aceitava a personalidade de Deus. Então esse rei Jai Singh, Ramanandi, uma seita. Esse rei Jai Singh, que é lá de Jaipur, a gente vai visitar essa cidade no, na peregrinação pela Índia. Ele exigiu, ele pediu para que o Baladeva Vidyabhushan compusesse o Govinda Bhasha, um comentário autêntico Vaishnava para o Vedanta Sutra. Então ele acabou demonstrando, através do seu comentário, que a filosofia Achintya Bheda Bheda Tattva, que é a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, igualdade e diferença simultânea, a verdade é igual e diferente de tudo ao mesmo tempo, é uma autêntica doutrina Vedanta Vaishnava, distinta da Dvaita Vedanta, e Vashista Dvaita Vedanta, e Suddha Dvaita Vedanta, e Dvaita Dvaita Vedanta. São diferentes visões, interpretações do Vedanta Sutra. Peraí, já E, doei. né, esses nomes são complicados de escrever agora. Já doei. Não, Dvaita Dvaita. São filosofias que foram restabelecendo a visão personalista do Vedanta, que Shankaracharya ele tirou. Então essas doutrinas que foram feitas por Vaishnavas, só que diferentes linhagens, foram restabelecendo novamente a filosofia Vaishnava de personalismo. Então por isso Baladeva Vidyabhushan também escreveu comentário para os 10 Upanishads, assim como o próprio Madhvacharya e Shankaracharya. Mas desafortunadamente, o único comentário dele que restou foi o Upanishad. Foram perdidas as obras dele. Que é o que Prabhupada tem traduzido e comentado, e foi o primeiro livro que eu acabei lendo de Prabhupada e foi o que me cativou a alma. Upanishad, já leu ou não? É mais conhecido, né? Nina, só o Upanishad dele já é um golpe, um falso ego. E o Sanchez é o mais conhecido. É o primeiro. Inclusive, esse livro tem que entrar no esquema do pessoal ler, porque Isho vem de Ishvara. Ishvara Pranidhanava. Ishvara. Upanishad. Upanishad significa sentar aos pés do mestre. Sabia? Chad, Upanishad. É sentar ao pé do mestre para poder ouvir o conhecimento. Esse é o significado do Upanishad. Então, Isho é sentar aos pés do próprio Ishvara. É Ishvara que está falando o Upanishad, através de Vyasadeva. Então, os Upanishads são todos Vedasya Anta. Conclusão. São significados. Né, isso significa que eles são expressos como a conclusão de todo o conhecimento védico. Eles estão expressando assim o objetivo, a meta, a conclusão final de todo o conhecimento védico. E a conclusão do Vedanta é explicada exposta no Bhagavata, Bhagavata Purana. Exatamente, aqui a palavra, né? Upanishad significa sentar-se recluso aos pés do mestre espiritual. Upanishad. O conhecimento dos Upanishads é Guha Vidya. Guha significa secreto, Vidya, conhecimento secreto. Os antigos sábios, os dramidas, então, os Upanishads são definidos como Guhya Vidya, ou Guha Vidya, que é o conhecimento secreto. O antigo sábio Dramida definiu o Upanishad como Brahmani Upanishad Neti Upanishad, que é um conhecimento que leva a uma profunda imersão no Brahman. Entendendo que Brahman aqui não significa o Brahman monista, não. Brahman aqui significa o Ser Supremo, entendeu? O Upanishad Leva há uma profunda imersão no Brahman, no transcendental. perfeito. É a estrutura filosófica, como ela é apresentada nos Upanishads, racionalmente, através de, de um princípio lógico, assim, de compreensão, vai levando a consciência para um nível transcendental. Existem algumas diferentes escolas do Vedanta, que é o que define todas aquelas nomenclaturas ali que foram faladas, entendeu? Uhum. Advaita de Shankaracharya, Suda Advaita, que é de Ramanujacharya, Vishista Advaita. São quantas? São 4, 5. E todas elas, como são interpretações ou explicações, são todas elas incluídas na filosofia de Acindya Beda Beda Tato de Chaitanya Mahaprabhu, todas elas estão agregando os mesmos 5 tópicos de instrução. Todos os Upanishads apresentam 5 tópicos que são discutidos de diferentes maneiras. E é o que é mesmo trabalhado por essas escolas do Vedanta. Primeiro é a natureza do Brahman. Segundo, a natureza do individual, ser individual e sua relação com o Brahman. Terceiro, a origem e o desenvolvimento do universo e a relação dele, do universo, com o Brahman. O significado de se absorver, de se conectar, de se apegar ao Brahman. Vou pegar no sentido de se integrar, yoga. E o quinto, a natureza da meta suprema da vida. Então, assim começam os tópicos. O primeiro tópico que nós vamos falar aqui é o que é esse mundo. A palavra sânscrita Brahma é do gênero neutro. E ela não significa Brahma, o ser de 4 cabeças, que é o semideus criador, Rajoguna Avatara. Certo? Não é o semideus criador. Não fala Brahma, Brahman. Brahma é o semideus. Brahman é... O significado literal da palavra Brahma pode ser entendido como raiz. Vem da palavra Bri, que significa raiz, expansão, enraizamento, evolução, desenvolvimento. E aí vem Brahanti Brahyamanti Tasmat Uchate Parabrahma. Isso é apresentado no Atharvasira Upanishad. Aquilo que é chamado de Brahman é a raiz e a causa de todas as raízes. A base e a causa de todas as bases. O princípio e a causa de todos os princípios. Isso é o Brahman. É a causa última. E depois no Bhagavatam a gente vai entender que essa causa última é chamada de Vasudeva, Krishna. No Brahma Sutra, aliás, ou Vedanta Sutra, tanto Brahma Sutra quanto Vedanta Sutra é a mesma obra, dois se define Brahman como Janmadhyasyataha. Janma significa origem, causa. O princípio, o nascimento, ásia de tudo, yataha, vem dele. Então, essa palavra, esse primeiro, segundo sutra, na verdade, aqui do Vedanta Sutra, Jamadi Asyataha, significa que tudo se origina desse Brahman. Tudo se origina desse Brahman. É a causa última de todas as causas. Aqui vem a palavra Govinda. Govinda é aquele que dá prazer às vacas, prazer aos sentidos, prazer aos brahmanas, mas também significa a causa última de tudo. Aquilo que está por trás de todas as causas, possíveis e impossíveis. Aí, novamente, o Brahman, então, é uma partícula neutra. Assim como no inglês, temos a palavra God. No português, Deus. Ou Deus, ou a Deus. Mas é um nome neutro. No Prasma Upanishad se diz a sílaba OM. Significa o Brahman. Pergunta que o sábio, acho que o discípulo faz ao sábio Satyakama, ele pergunta o que é a sílaba OM. Ele se refere ao Parama ou a Parama, Brahman. E quem medita nessa sílaba vai alcançar só por meditar nessa sílaba a pessoa pode alcançar a liberação, ele quer saber de Satyakama. Então o Upanishad no Upanishad Brahman aparece com o nome de Isha, Supremo Controlador, é o mesmo de Ishvara. No Mahanarayana Upanishad se declara que Narayana é o Supremo Brahman, Narayana é a Suprema Realidade, Narayana é a Suprema Luz, Narayana é o Supremo Ser. Isso aqui é um sutra cantado, tem. Lembra quando cozinhava lá para a deidade tinha uns mantras tocando, tem parado isso aqui. Narayana param brahman tatva narayana para narayana paro jyotiratma narayana para Narayana é o Supremo Ser. Outros termos também estão presentes nos Upanishads que dão significado a Brahma como Atma, Alma Suprema, Eterno, Sat, Akshara, né, dotado de todas as opulências, Prana, vida, Akasha, o éter, Jyotish, os planetas, Purusha, a pessoa suprema, Ishvara, o ser supremo, e Parameshvara, a suprema personalidade de Deus. Então, o primeiro tópico é trabalhado pelo Vedanta ou pelos Upanishads, é a natureza de Brahman. Os Vedantistas consideram que a natureza de Brahman é de duas categorias, Swarupa, que é a essência, e Swarupa Nirupaka, Dharma, atributos. Então, o Brahman, de acordo com o próprio Taittiriya, e o Upanishad apresenta essas duas categorias. Essência. Atributos e essência. Exatamente. Essência e atributos. Então o Taittiriya diz que o Brahman é Satya, é real. Ele é Jnana, conhecimento. E Ananta, prazer. Ou bem-aventurança. Então em essência, em atributos, ele é real, ou também eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurado. A essência e os atributos dele são da mesma natureza, que possuem essas três qualidades. A essência seria o aspecto mais interno de Brahman. E os atributos seriam as expressões, as manifestações desse Brahman. Tudo que se manifesta dele tem essas três qualidades iguais. Eternidade, conhecimento, bem-aventurança. Então os Upanishads em si mesmos, eles aplicam esses três, essas três características para a essência e os atributos que pertencem ao Brahman. Porém, os Mayavadis, que são os monistas, seguidores de Shankaracharya, eles se reservam o comentário deles apenas para Swarupa, apenas para a essência. Considerando os atributos com os quais se incluem todos os seres vivos e a energia material como não sendo real. Então ele diz que apenas a essência, Swarupa, a forma. Só que aqui está a essência, a própria palavra sua própria, rupa, é que aparece lá no segundo, terceiro sutra do Yoga Sutra. Né? Drastu Swarupe, observar a própria forma. Essa própria forma é a nossa essência. E os monistas traduzem Swarupa apenas como essência, sem considerar a forma dessa essência, a pessoa dessa essência. Que é o aspecto mais interno de Brahman. O aspecto que se manifesta dele eles acham que não é real. Ou seja, o mundo não é real, as entidades vivas não são reais, tudo que você sente não é real. Entendeu? Tudo é ilusório para eles. Eles também consideram que, além de ser irreal, eles dizem que é ignorância e é completamente limitado. Portanto, não tem nenhuma relação com o Brahman. Essa é a interpretação monista. Para ilustrar como os Upanishads aplicam Satyam Jnana Nananta, ou seja, que o Brahman ele é eterno, pleno de conhecimento bem-aventurado, tanto para Brahman, na essência, como também no Brahman, como atributo, o Chandogya Upanishad apresenta a seguinte declaração, que Tasya Rava Etasya Brahmano Nama Satyamiti, em que Satyam é o nome de Brahman, eterno. Então, no próximo verso, explana que Satyam é composto de três sílabas, Sat, Ti e Yam. Sat significa imortal, Ti significa mortal, e Yam, aquilo que mantém os dois juntos. Olha só, Satyam. Então, Satyam significa, Brahman significa aquilo que mantém as polaridades, o mortal e o imortal unidos. Interessante essa interpretação que eles fazem. Como é que é? Satyam, que é uma das qualidades de Brahman, do Ser Supremo, a palavra significa que é imortal, mortal e Yam, Sat, Ti. E Yam, a palavra Yam significa aquilo que mantém os dois juntos. Yama, Yati. Portanto, Brahman, ele controla tanto a consciência dos seres vivos, como também a inconsciente energia material. A energia material seria mortal. Uhum. E a entidade viva, imortal. Isso também é falado no Bhagavad Gita. Os sábios, aqueles que têm a visão, eles conseguem distinguir entre o eterno e o transitório. Entre o mortal e o imortal. E eles sabem que a natureza material é falível, ela é morta. Mas a entidade viva é eterna. Então todos os Upanishads, as escrituras, Bhagavad Gita, priorizam o conhecimento sobre o eterno. A nossa ciência moderna, a ciência positivista, preza e visa somente o campo mortal. Entende? Prakriti. Isso é até um prazer na língua. Ao mesmo tempo, né, o Brahman, que controla as entidades vivas e a energia material, ele também ele é responsável, ele que é o princípio responsável por construir juntos e exibir a criação material. Então, ele também é responsável pela criação do universo material e responsável pela dissolução do universo material. A respeito disso, surge também uma próxima referência de Jnana, né, que é a segunda qualidade, o segundo tributo de Brahman, que significa conhecimento. No Aitreya Upanishad 3.1.3, está aqui, Prajnanam Brahma, que Brahman é Prajna, o grande conhecedor, ou o grande conhecimento. Aquele que é dotado de todo conhecimento, Brahma Jnana, ou Brahma Prajnana. E que as entidades vivas e os seres imóveis, a matéria imóvel, são todos Prajnana Pratishtitam. Pratishtitam. O que é. Isso vai enfatizar que o Brahman é Prajna. O Brahman é o conhecimento mais elevado. E por fim, Ananta, no próprio Upanishad, capítulo verso 5, que é um verso que eu adoro muito, esse verso, é muito lindo, metafísica pura. Tad antarasya sarvasya tadu sarvasya bahyanta, em que diz que o Brahman está em tudo e ao mesmo tempo fora de tudo. Ele caminha e não caminha. Está em tudo e fora de tudo. Caminha e não caminha. Ele está distante de tudo e, ao mesmo tempo, próximo a tudo. Todos os opostos estão nele. E a união dos opostos, de todos os opostos imagináveis e possíveis, ainda não é ele. É só uma expressão dele. Ele é a junção dos opostos, em que os opostos, quando se unem, deixam de existir. Mas eles só existem nessa união, os dois sendo opostos. Dá para entender? É demais, filosofia aqui é demais. E também assim, completando essa questão dele, também no Katha Upanishad, se ensina que o Brahman é o menor de todos os menores, ao mesmo tempo ele é o maior de todos os maiores. Tudo isso é consistentemente baseado na definição de que o Brahman ele se expande como a causa de tudo que está presente e de tudo que está no processo por vir, um processo de expansão. Se o Brahman é essencialmente Satya Jnana Ananta, eterno, pleno conhecimento, bem-aventurança, o qual é a base de todo o Brahman, deve-se extrair disso, entender disso, que a própria natureza também provém dele. O Brahman como a força de expansão, não é bem compreendida e muito menos ainda muito bem servida pelas teorias cósmicas, da manifestação cósmica dos monistas Mayavadis, seguidores de Shankaracharya. Então, a maneira como eles compreendem, interpretam a filosofia do Upanishad, dos Upanishads, dos 10 Upanishads que Shankaracharya traduziu, comentou, principalmente comentou, não traduziu, mas que ele comentou, ela é, diríamos, um desserviço à filosofia do autoconhecimento. Nocivo. Por não considerarem a natureza ou a essência do Brahman presente nos seus atributos. Por considerar que o Brahman, quando ele tem uma personalidade, ele deixa de ser Brahman. Ele passa a ser algo limitado. O que ele acha, Shankaracharya, principalmente seus seguidores, que a personalidade se limita à pessoa. E acham que a energia é maior porque ela não se limita a nenhum parâmetro. Mas que parâmetro que eles têm? Que parâmetro eles têm de dimensão, de ilimitado? Um corpo? Como que você vai limitar a existência de um universo, considerando que um corpo é limitado? É uma filosofia, no fundo, materialista. Mesmo um corpo, qual a dimensão da consciência? Eles estão baseando toda a teoria deles em cima de conceitos materiais. A própria alma é material, Deus é material. Então eles são monistas, niilistas, ateístas, materialistas, comunistas. Entende? Politicamente, o que Shankaracharya fez foi um comunismo espiritual na Índia, historicamente. Para acabar com o budismo, vai pular? Disseminou. Hã? Você vai pular? Pular o quê? Corda? Pular o quê? Não, estou aqui, estou seguindo a sequência. Leitura aqui do texto com comentários já feitos. A bem-aventurança do Brahman, segunda parte. Então, o Taittiriya Upanishad, ele apresenta três características do Brahman, que é Satya, Jnana e Ananta. O mesmo Upanishad também expõe a doutrina védica do Panchakosha. Isso já é interessante na questão do yoga. Panchakosha. Pancha, cinco. Kosha, camadas, coberturas, níveis, dimensões de realização do Brahman. Então, os coxas são camadas que estão envolvendo a nossa consciência. E à medida que nós vamos compreendendo essas camadas, nós vamos compreendendo, vamos realizando diferentes níveis de Brahman. O Brahman mais denso que está compondo, aí já o Brahman como energia. Energia do mesmo Ser Supremo. Param Brahman, sua energia, Brahman, a pessoa, Param Brahman, Brahman agora com a sua energia, está se manifestando no corpo da entidade viva como Anamaya Kosha, a cobertura mais densa. Depois tem um nível mais sutil do Brahman, ou da realização do Brahman, para se perceber a presença de Deus e ao mesmo tempo se perceber as qualidades dele, de Satyam, Jnanam e Anantam. Então, nesse nível, a gente vai realizar Pranamaya Kosha. O Brahman como energia vital. A gente vai ler depois um Prajnapanishad, essa energia vital, ela se manifesta no coração, onde está presente a alma espiritual e onde está localizado o Paramatma. Então, esses cinco, aliás, o quinto e último nível de realização do Brahman é chamado de Anandamaya Kosha. Abundante bem-aventurança. Uma referência que tem para poder se entender bem essa questão toda dos cinco coxas está presente no Bhagavad Gita, no capítulo 13, verso 5. Para o Prabhupada no significado, ele explica sobre os coxas. E também no livro Krishna, capítulo 86, no capítulo que é intitulado As Orações à Personalidade, aos Vedas Personalizados. É um capítulo muito bonito, já bem no final do livro. Aí onde se diz que Anandamaya, corpo de bem-aventurança, ou a camada de consciência de bem-aventurança, tá no Taittiriya, eles diz que soa kamaya ta bahushan prajaya yate idam sarva ashjata. Aquele que se torna muitos, e cria tudo. Esse é o Brahman. É aquele que se torna muito, ele se expande em todos os seres, aí já como Paramatma. E é o criador de tudo. Aí lembrando então a definição de Brahman, foi falado pouco, nós podemos concluir que Ananda, a bem-aventurança, é um estado intrínseco no Brahman, que se expande como causa de tudo. Então, se ele se expande como causa de tudo, ele logo, tudo que se expande dele também é dotado de Ananda. Logo, a entidade viva também é Ananda. A outra porção, outro capítulo do Taittiriya, o Upanishad, chamado que é a segunda, segundo capítulo, Brahmavali, também tem a conclusão de que o Brahman é o estado de incomparável bem-aventurança, que está além de qualquer tipo de felicidade, mesmo aquela alcançada pelo Prajapati Brahma. Esse Brahma aqui já se refere ao Prajapati. Prajapati é o progenitor da humanidade, que é o Senhor Brahma, o semideus responsável por arquitetar o universo a serviço de Bhagavan, Krishna, ou Vishnu. E no Vedanta Sutra, ele vai falar sobre essa questão de Ananda, no verso 12, no Sutra 12 do primeiro capítulo. Faz uma referência também ao Brahma Vale, que é esse capítulo do Taittiriya, em que Vyasadeva diz que Anandamaya Vyasat, se tivesse conhecido esse sutra, bem conhecido, Srila Prabhupada discute nesse sutra na introdução do Bhagavad Gita e no significado do capítulo 6, versos 20 a 23. Né? O que significa Anandamaya Vyasat? Anandamaya, Ananda bem-aventurança, Maya, de mim, Vyasat, se manifesta. Esse significado. Toda bem-aventurança, todo prazer ilimitado que o ser vivo pode sentir, por mínimo que seja, ou mais intenso que possa ser, é apenas uma centelha, uma fagulha do Anandamaya, a fonte última de todo prazer, de toda Ananda, é o Parambrahman, a pessoa suprema. Para os Gaudias Vaishnavas, a mensagem do Taittiriya é mais pertinente em relação ao Ananda, é o Sutra, aliás, é o verso do Taittiriya Upanishad que diz Ratso Vai Saha. Ele é raça. Ele quem? Brahman. E o que é a raça? Raça significa o mais elevado sabor, prazer, emoção da bem-aventurança. É o sabor que a bem-aventurança tem. Quando a gente ouve a palavra bem-aventurança, Ananda, a gente vai ter uma referência. Tem algum local da nossa consciência que tem uma relação. Ananda é alguma coisa prazerosa. Então, quando se pensa nessa bem-aventurança, se pensa numa situação assim que possamos já ter vivido, mas isso ainda que a gente viveu é uma coisa muito insignificante. Ver um pôr do sol na praia. Um estado de bem-aventurança, vivendo aquele pôr do sol, aquela tranquilidade, acabando o dia, indo embora. Ah, isso para mim é bem-aventurança. Mas o Brahman Supremo, isso aí é... nem tem muito significado. Porque é Paran, é transcendental. Os Upanishads então explicam que raça é... Essa rieva anandayati. Isto é o mais elevado prazer. Então a raça é tipo o sabor mais precioso da bem-aventurança. É a essência da bem-aventurança, é raça. Então se diz que o Brahman é esse raço. Vaisaha, o Brahman é a raça, é o que há de mais saboroso na bem-aventurança. Agora, isso também isso é interessante. Isso é muito interessante porque para os monistas, eles querem apenas a bem-aventurança. Sabor transcendental. Eles não querem o sabor, eles querem apenas a bem-aventurança. Sentir o prazer daquilo que é transitório, porque sendo transitório ele sabe que é irreal. E como não é possível eles terem um prazer real, porque eles estão baseados numa ilusão material, então só de ter a sensação da bem-aventurança já está bom. Os Vaishnavas buscam não apenas a bem-aventurança, mas busca a essência da bem-aventurança. Se a bem-aventurança é o Brahman, a essência é a fonte do Brahman. E Krishna fala no Bhagavad Gita que eu sou a base do Brahman Supremo. Então a energia, mesmo que os monistas digam que o Brahman realmente dos Vedas, os Upanishads se referem ao impessoal, ao monismo, no Bhagavad Gita Krishna diz, eu sou a base do Brahman, o Brahman se manifesta de mim. Ele não está dizendo que ele se manifesta do Brahman, que ele vem de uma energia e se personifica. Ele diz justamente o contrário, assim como a flor exala o aroma, e você fala que o aroma é a flor, mas o aroma só é sensível, não é tocado, não é visto, é somente aroma, é uma energia sutil daquele objeto ali, da flor. Então, o Brahman, né, Anandamaya Vyasat, é o aroma. A raça é a essência do aroma. De onde vem esse aroma? Daquela flor, daquela pessoa. Raça é a essência. Ah, é como se fosse a essência. A raça é o sabor da bem-aventurança. Certo? É o sabor, aquilo que é ali. Tipo o sabor da azeitona. Tá com sono? Eu não sonho. Aí tem mais no Taittiriya, no capítulo 3 agora. Brigu. Brigumuni. Brigumuni era um yogi, Maharishi, Rishi sábio, grande sábio, Maharishi, um grande sábio, Brigu. Muni também é um pensador, entendeu? Mas era um grande sábio, um yogi extremamente avançado, yogi místico, Bhakti Yogi. Ele declara que Anando Brahmeti Vyajana, Brahman é bem-aventurança. Jagavalkya Muni, um outro grande pensador, Jagavalkya, fala no Brihadaranyaka Upanishad 3, ele cita esse verso do Upanishad e diz que Vijnana Nanandan Brahma, realização, bem-aventurança, Brahman. O sacrifício personificado de fogo, né? O sacrifício de fogo personificado, ou seja, a própria deidade do fogo sacrificial da cerimônia é chamado de Upakoshala Kamalayana no Chandogya Upanishad, em que o prana, o próprio prana, o ar vital, está no Chandogya Upanishad, capítulo 10. Esse prana designa ou denota o Brahman, a natureza de bem-aventurança. O prana é natureza de bem-aventurança, de acordo com o Chandogya Upanishad. O Brahman. Oi? O prana. É, o prana. O prana é... denota natureza de bem-aventurança. Porque o prana, ele se manifesta de Brahman. E como o Brahman é bem-aventurança, o que se manifesta dele também possui bem-aventurança. Qualitativamente, tudo é igual. O ser individual, a energia de Deus e Deus, qualitativamente, são iguais. Uhum. Mas na categoria de proporção, quantidade, já não é. O Brahman é puro. A felicidade material, ela é buscada desde que a entidade viva se envolveu, entrou em contato com as ilimitadas e infinitas qualidades materiais densas, impuras. Entende? Os apegos, as identificações, luxúria, a ilusão. A entidade viva perde sua felicidade real e passa a buscar uma felicidade material à medida que ela se envolve, né, que ela cai da sua situação de consciência espiritual para uma consciência corpo. Fica completamente voltada à identificação do corpo, ao Anamaya Kosha. E aí então ela vai se esquecendo da verdadeira felicidade e começa a converter transpor a felicidade real, a busca de felicidade, de prazer real, para uma felicidade, um prazer mundano, o qual só vai gerar sofrimento, porque é transitório. Então deve-se conhecer que a felicidade do Brahman, a felicidade espiritual, é pura. Vamos pensar o Brahman agora como espiritual. Os Upanishads são enfáticos de que o Brahman é Akshara. Akshara significa a infalível, aquilo que não se contamina. Portanto, está além de qualquer tipo de falha, de erro, de equívoco. Assim como a água da chuva cai, vamos pensar que ela entra em contato com a terra, vira lama. Depois ela evapora e volta a cair novamente como água. Então o que está passando aí que não perde essa qualidade de água? Entende? Existe ali um princípio que mantém ela sendo água, mesmo depois ela ter caído pura na lama e voltar novamente para o seu estado puro de água. Uhum. Essa transição que não se contamina, que não se perde, é o Brahman, que significa Akshara. É uma característica do Brahman. Isso é exposto também, é discutido por Yajnavalkya Muni, o sábio Yajnavalkya. E a sábia Gardi, uma sábia, não era só o mundo, não era só de sábios, mas também tinham sábias, mulheres. Ela é esposa de Vachavana, aliás, Vachaknava. Outra personalidade, ele também está presente no Brihadaranyaka Upanishad. É um diálogo que tem entre esse sábio, Yajnavalkya e Gardi. No Brihadaranyaka Upanishad, capítulo 3, onde Shaunaka Rishi, um outro grande sábio, um grande pensador, Yangiraja, ou Angirarasas, conversam sobre a mesma natureza pura do Brahman. E o mesmo tipo de diálogo é apresentado no Mundaka Upanishad. Algo que tem uma presença muito forte e marcante nos Upanishads, que estabelece de maneira assim veemente, é a infabilidade do espiritual, de Brahman, da Pessoa Suprema. Isso está enfatizado também por Vyasadeva no Vedanta Sutra, em várias passagens. Uma delas, no primeiro sutra, aliás, no primeiro pada, que é o primeiro capítulo, onde se diz que Adhikarana, o Brahman é Adhikarana, ou seja, Adhikarana, Karana é a causa, Adi, a causa primeira. E sendo a causa primeira, Brahma Adhikarana, significa que Brahma Akshara, sendo a causa primeira, a causa inicial, a causa original, ela não tem como falhar. Mesmo que ela falhe, ela continua sendo aí na causa inicial. Então ela não perde a posição dela. Deus nunca falha. Porque a própria falha de Deus, se ele tiver que falhar, ainda assim faz parte do processo dele de falhar. Mas Deus é infalível. Não. É a causa original. Causa original. Na causa original tem todas as polaridades opostas. Bem e mal. Entende? Uhum. Se existe o bem e o mal nessa causa original, quer dizer, ele pode tudo. Tem vários salgadinhos pra mastigar, não, né? Eu ia pedir amendoim ou amêndoas. Caramba, você tá. Tá bem, meu cara? Sim. Brahman é a fonte de tudo, a fonte criadora de tudo. Varuna, semideus da água, fala também no Taittiriya. São grandes sábios conversando no Taittiriya. Muita coisa. Ele diz que todas essas coisas e seres são nascidos. Eles passam a viver, então, nesse mundo E em um determinado momento eles partem desse mundo. E aí Varuna, nesse diálogo, diz: por favor, perceba isto, perceba essa transitoriedade, que é o Brahman. Entendeu? O Brahman, então, ele é a vida, a entidade viva nasce, mas também ela vai morrer. Tanto a vinda quanto a partida, tudo é Brahman, tudo é energia, tudo é Deus. Diferentes maneiras dele se expressar. Vyasadeva compôs, no Vedanta Sutra, no Jamaliyasyatara, como já foi falado, no qual refere que isso é estabelecido também por Varuna, abrigo. Então, nesse diálogo que Varuna teve com Brigo, onde ele fala sobre isso, né, de que todos os seres nascem, eles vivem e depois eles morrem. E esse processo todo que deve ser percebido é o próprio Brahman, essa consciência. Ele fala isso para Brigo Muni, são dois grandes, um semideus e um grande sábio. Isso também serviu aí para justamente Vyasadeva compor esse primeiro, segundo sutra, Jamadasyatara, né, que ele é a causa última de tudo, tanto do nascimento quanto da morte, de uma pequena centelha de um serzinho vivo, como também no próprio universo. Todo o universo nasce e morre. Isso também está presente em alguns. É o mesmo que está dito, né, em alguns Upanishads, que indicam que terra, fogo, ar, água, éter e o Purusha, ou a alma espiritual, são emanações do Brahman. Tudo se emana do Brahman. O Mundaka Upanishad também expõe o termo Bhutayoni, Buta, o próprio Buta. Bhutayoni. Só que Buta aqui não é sentido de fantasma, não. Significa ser vivo. Entidades vivas que não estão ainda encarnadas. Por isso que são vistas como fantasmas. Mas é uma interpretação fanática, estereotipada. Todos os É. Onde? Buta, Yoni. Yoni. Lembra do Yoni Mudra? Yoni Mudra? Está lá no assoalho pélvico, quando a gente faz o Mula Bandha, que contrai o assoalho pélvico. Aquele ponto ali, entre o ânus e o genital, é Yoni. Yoni. Yoni. Mas também significa ventre. Yoni significa ventre. Buta Yoni, o ventre de todos os seres vivos. Então, o Brahman também é isto. O ventre de todos os seres vivos. O ventre onde estão presentes todos os seres vivos que ainda não estão encarnados, que vão passar pelo processo de encarnar. Como. Estão e que não estão encarnados, Não, os que são não estão encarnados. os Todos entes os de seres todos os vivos. seres vivos que não estão encarnados. É, que não estão encarnados. O ventre, onde ficam? O que que fica no ventre? Aquilo que não nasceu ainda. É, mas o ventre é que ele origina. E por isso, Brahman, ele se refere, ou é mencionado como o ar vital, o prana. Os órgãos dos sentidos e os cinco elementos grosseiros. Tudo isso que compõe um ser vivo. O ar vital, os órgãos dos sentidos e os cinco elementos grosseiros. Isso nasce de Brahman. Tanto o ar vital, que vai alimentar o corpo vivo, quanto os órgãos dos sentidos. Cinco elementos grosseiros Que são? é água, fogo, terra, Isso, éter, terra, fogo, ar, água, éter. Isso tudo composto vai dar um corpo. E não só o corpo humano, mas o corpo de qualquer ser vivo. A alma assume esse corpo, o prana que vai manter a alma unida ao corpo, e esse corpo vai ser composto de cinco elementos materiais grosseiros: terra, fogo, ar, água, éter. Prana mantém A união do corpo e a alma. Sem prana, essa união, essa união, junção, não ocorre. Então, assim